pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas justificados pela fé em Cristo, trilhamos o caminho de Jerusalém. Glória, aleluia, aleluia, amém. Cristo me salvou, Ele quer te salvar também. Glória, aleluia, aleluia, amém. Cristo me salvou, Ele quer te salvar também. Ele me disse: crê tu em mim, se tu creres verás a glória de Deus. Eu logo compreendi o quanto Ele me amou. Em seus braços feliz eu canto assim: glória, aleluia, salva também.